café no barato da menina. Eita ganza, que chacoalha, que balança. Siripatula, que se pole, mas não cansa. Merendeça, menina, uva doce, é que coisa. Merendeça, menina, doce. Merendeça, menina. Passa o sacolão, é o é do papá. Passa o sacolão, passa, passa, passa, pá. Passa o sacolão, é o é do papá. Passa o sacolão. Eita, Cirilo, já gosta de uma Joaquina. Tem siripoca no barato da menina. Eita, ganza, que chacoalha, que balança. Siripatula, que se pole, mas não cansa. Merendeça, menina, uva doce, é que coisa. Merendeça, menina, uva doce. Merendeça, menina. Passa o sacolão. Pica toca na cabeça, para cabeludo não vou perdoar. Pica toca na cabeça, para cabeludo não vou perdoar. Não vou, não vou perdoar, não vou, não, não vou perdoar. Baraca, meu